tivemos a reposição da entrevista com o ator Júlio César. Voltamos neste fim de semana que promete muito sol. A jornalista da TVI, neste momento na CMTV, Marcos Pinto, é o convidado desta semana. Muito boa noite, obrigado por teres vindo aqui Ruben. Às conversas de esquina. Muito obrigado pelo convite. E a primeira pergunta que eu te faço é, o Colete Encarnado é a festa mais castiça do Ribatejo? Olha, eu ainda sou um novato nas lides do Colete Encarnado. Agora que sou um vilafranquense adotado, vivo em Vila Franca há quase um ano, eu já conhecia o Colete Encarnado primeiro através de uns amigos de Vila Franca, depois a minha mulher também é vilafranquense, e o próximo Colete Encarnado estou a antecipá-lo com muita expectativa, até porque tenho uma casa mesmo no centro de Vila Franca. E eu e a minha mulher lá em casa já percebemos que vamos ter que deixar a nossa filha em casa dos avós para conseguir dormir qualquer coisa, não é? Nós sabemos que no fim de semana do Colete é barulho na certa. E acho que não vou dormir esse fim de semana, porque não vale a pena ir para casa porque vai haver um barulho descomunal e, portanto, não vou conseguir dormir. Vai daí, é melhor estar na rua e curtir o Colete Encarnado e toda a festa de Vila Franca, que é muito gira. O Atlético poderá alguma vez subir à primeira divisão? O Atlético, qual Atlético? O Atlético Clube Portugal. O Atlético está a fazer uma grande campanha na 2ª Liga. É engraçado colocar essa questão porque antes de mudar para Vila Franca, eu vivi em Lisboa muitos anos, aliás, eu sou do Norte, sou beirão, mas vim para Lisboa estudar, e a minha faculdade, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, antes de ser na Ajuda, era em Alcântara, na Rua da Junqueira. E de maneira que eu também joguei num clube, que era o Grupo Desportivo Lusíadas, e portanto imbuí muito desse espírito de Alcântara. Falar em Alcântara é falar no Atlético. Portanto, de maneira que o Atlético é também uma paixão também, e acompanho sempre o Atlético com muita energia, todas as semanas. Não sou aquele adepto que vai à tapadinha, mas tenho muitos amigos meus que são sócios do Atlético e também tenho um carinho especial pelo Atlético Clube de Portugal, sim. Estiveste na TV24, explica-me uma coisa, há espaço de mercado para três canais informativos num país tão pequeno como o de Portugal? As audiências têm provado que sim, vamos lá ver. Pensava-se que só com a SIC Notícias, ou até ao surgimento da RTP Informação e da TV24, que ninguém daria uma oportunidade a esses projetos, porque estava tudo demasiado já... tudo direcionado para um canal de informação. Mas as últimas audiências têm provado que há sempre espaço para novos projetos no cabo, até porque o consumo no cabo disparou. O somatório da televisão por cabo é superior à audiência diária de um canal generalista. E a televisão revolucionou-se nesse sentido, que é o poder do zapping, as pessoas veem o que querem à hora que querem, e o conteúdo que querem. Eu trabalhei 4 anos na TV24, lembro-me que começámos com audiências muito residuais, e o projeto agora está bem assente no mercado. O que só prova, até porque as audiências são muito repartidas entre SIC Notícias, RTP Informação e TV24, e agora com a CMTV, onde eu estou, também queremos entrar nesse campeonato, mas é um campeonato ligeiramente diferente, porque a CMTV não é um canal de informação, não é um canal de notícias de hora a hora, como são os outros três, é um canal generalista com forte pendor informativo, isto é uma estação que trabalha a pensar nos conteúdos de entretenimento, mas tendo a informação como prioridade. Para te dar um exemplo, não há muito tempo, aliás, continuamos a viver tempos políticos muito interessantes e ao mesmo tempo muito estranhos. Nós, apesar de termos uma grelha de entretenimento na CMTV, interrompemos a grelha para transmitir em direto a moção de censura, porque era uma moção de censura importantíssima, que não provocou uma crise política, porque o governo tem, os partidos que sustentam a maioria têm, como o próprio nome indica, maioria absoluta, mas isto para dizer que qualquer assunto que é relevante interrompe-se a grelha. E as audiências da CMTV também têm provado que as pessoas têm procurado a estação para ver esses conteúdos de informação. Portanto, eu não sou apologista dessa ideia de que somos muito poucos para os canais de informação. Então também somos muito poucos para ver a Euronews, ou a Sky, ou a BBC News, que também são produtos que estão no cabo. E, portanto, não, acho que não. Acho que quanto mais oferta os telespectadores têm que ter muita oferta. E quanto mais oferta, melhor, porque isso dá maior poder de decisão às pessoas. Fizeste a parte de pivô, fizeste também a parte de reportagem. Ser pivô num canal de informação como é a TV24 dá direito ao reconhecimento público? Dá direito ao reconhecimento na rua? Sente-se isso? Sim, dá. Tenho tido reações muito interessantes. As pessoas agora, vá lá, porque os anos foram 4 anos a trabalhar em Queluz, as pessoas ainda me identificam como sendo da TV. Até porque a CMTV arrancou há sensivelmente um mês. E, portanto, as pessoas. E também é um canal exclusivo do Mel, portanto, é natural que as pessoas agora descubram lentamente a minha mudança de projeto. Mas sim, mas é uma reação muito, muito engraçada. Deixa-me dizer-te, Ruben, que não se pense que lá por ser pivô de um canal de informação que não se tem reconhecimento que tem um pivô de um canal generalista. Claro que a projeção é diferente, mas as pessoas procuram cada vez mais conteúdos informativos. E as reações são, obviamente, aqueles olhares que tu vês na rua, é porque tu sentes que as pessoas te estão a reconhecer, mas não sabem bem de onde. E uma vez apanhei uma conversa numa caixa de supermercado entre duas senhoras em que uma dizia que eu sei que ele é pivô, eu sei que ele trabalha num canal, mas não estou a ver bem onde. Ou seja, não há a mesma projeção que há num canal generalista, no sentido em que te identificam claramente a estação e o nome, mas as pessoas sabem que quem tu és, que és pelo menos jornalista e que trabalhas à informação todos os dias, sim, isso acontece. Trabalhando também em reportagem, qual foi a história mais insólita na qual te envolveste? Pá, insólito, assim, de repente não me estou a lembrar de nada. Ou seja, a situação mais complicada que viveste, quer em reportagem ou também num direto? Ah, direto não me lembro, assim, de nenhum direto complicado. Lembro-me de uma reportagem, na altura eu fiz parte de um projeto muito, muito interessante. Tenho pena que não tenha continuado, porque era, de facto, era um conteúdo, era um formato que fazia toda a diferença. É um programa chamado Perfil, que durou poucos meses na TV, e nós acompanhávamos os bastidores da TV, mas de uma forma muito original. E na altura saí em reportagem para acompanhar um colega meu, que curiosamente também está comigo agora na CMTV, que é o Miguel Fernandes, e ele na TV24 tinha um programa chamado SOS Serviço de Alerta, uma espécie de cops à portuguesa, polícias, mas era um programa direcionado para o crime e para a segurança. Mas uma coisa muito bem feita. E então acompanhei-o numa rusga da polícia em bairros problemáticos de Lisboa. E aquilo foi absolutamente incrível. Foi uma adrenalina descomunal. Porque eu estava no meio daquilo que estava a acontecer. Estava a acontecer coisas à séria. Shotguns e pessoal a ser revistado na rua. E muita gritaria. E em bairros problemáticos de Lisboa. Em casas absolutamente desumanas. E vi aquilo e senti pela primeira vez que estava, vá lá, num cenário de guerra. Não a guerra como nós conhecemos, não um conflito no exterior, não na Líbia ou no Golfo, no Iraque, o que quer que seja. Mas às vezes a guerra acontece no nosso bairro. E senti de facto que ali estava numa sensação de impotência. Isto é, há coisas que tu podes controlar e há coisas que não estão nas tuas mãos. E ali senti que, mesmo estando protegido pela polícia, a polícia dá-nos indicação, agora não vão, ou continuem atrás de nós e tudo mais, senti, mas como podes imaginar, não estava minimamente preocupado com aquilo que estava a acontecer. Estava era a vibrar com entusiasmo aquilo que estava a acontecer. Portanto, talvez tenha sido a situação mais, vá lá, mais energética, mais acelerada, digamos assim, porque de resto o meu perfil sempre foi um perfil de reportagem mais virado para a cultura, para a música e para o cinema, portanto é mais por aí. E como pivô, qual foi a notícia em que te sentiste com mais dificuldade em dá-la, aquela que te bateu mais no coração, ou aquela com que estiveste mais envolvido? Qual foi aquela notícia que te custou mais dar durante um jornal, em que te sentiste realmente envolvido com ela? Não sei, são tantas, porque o critério de resposta à tua pergunta não é fácil. Podemos dizer, foi alguma catástrofe, foi, sei lá, uma tragédia humana. Há o distanciamento do jornalista em relação às... Não, muitas vezes não há, sobre aquilo que realmente mexe com as pessoas. Não pode haver. Se há um PEC ou se há um orçamento de Estado que mexe claramente com a vida das pessoas, não consegues. Essa é uma questão muito interessante e eterna, que é até que ponto é que o jornalista deve ser isento e independente. Eu acho que essa é uma conversa muito bonita, mas não é... Não. Às vezes, muitas vezes, é uma conversa da treta. É impossível um jornalista pode ser profissional, e aí sim sente-se o profissionalismo no momento em que trata a notícia. Agora, o jornalista também tem as suas preferências, não é? E vais dar ao leve, ou consegues dar com o distanciamento necessário. Necessário até pode ser, agora suficiente talvez não consiga ser, sobre uma notícia que mexe claramente com a vida das pessoas, que é o aumento dos impostos, que é estes tempos de austeridade que tu estás a viver, e um país mergulhado numa crise sem fim à vista. É possível para um jornalista responsável não sentir esta crise que começa nos responsáveis políticos que não se entendem? Toda a gente já percebeu que vivemos um tempo de emergência. Todos percebem que Passos Coelho e Seguro têm que se entender, e pensas que é normal veres um primeiro-ministro que chuta para canto constantemente, como se não fosse nada com ele, ou com um líder da oposição que pede dia sim dia não eleições antecipadas, no outro dia pede a demissão do governo e depois faz declarações ao país como se fosse a coisa mais banal do mundo, quando tens um Presidente da República que devia agir mais e que devia fazer mais para que houvesse um rumo, houvesse uma esperança. Mas agora tu pensas, bom, então este tipo, se calhar, é um tipo de esquerda. Por acaso não sou um tipo de esquerda, porque até não há uma solução nem à esquerda, nem com o Partido Comunista, nem com o Bloco de Esquerda, que são dois partidos claramente de oposição, não são de governo. O CDS também está ligado a... Portanto, está absolutamente comprometido com tudo o que está a acontecer. Portanto, nós estamos aqui a viver um tempo de emergência. Agora, tu vais dar essa notícia, como é que tu geres o silêncio do presente? Como uma coisa normal? Claro, agora, tu podes lá em casa ver que, bom, o jornalista está distante. Pode estar distante na hora de escrever a notícia, mas não está no coração, não é? São tempos muito complicados estes. Um jornalista não ter qualquer tipo de emoção em relação à notícia é uma mentira. Mesmo quando está a dá-la, a notícia pode mexer com o jornalista enquanto a escreve, enquanto a lê no teleponto, ou direto, ou inibem um bocadinho o jornalista de se sentir com a notícia. Bom, isso há pivôs e pivôs, e há preferências, e as audiências muitas vezes ditam as preferências porque as pessoas querem, identificam-se com um pivô que conta a história como elas próprias contariam, não é? É como se cada telespectador também fosse o pivô da sua notícia. E é impossível, eu pelo menos não consigo, não é? Se há uma história absolutamente marcante, eu imagino-me que estou a contar essa conversa, estou a contar essa notícia a ti, por exemplo, aqui neste estúdio, não é? Como se tivéssemos aqui um café, como se fosse uma conversa de café. E isso é, há aqueles pivôs frios e rígidos que dão tudo com um sorriso. Pode ser a maior notícia, a maior tragédia, ou pode ser o maior fediver. E o pivô é exatamente o mesmo e tem exatamente o mesmo discurso, a mesma linguagem. Eu não consigo ser assim. Se há alguma notícia que mexe contigo, eu acho que as pessoas lá em casa vão gostar de saber que tu estás a sentir aquilo que estás a dizer. E acho que é isso que faz a diferença. Que projeto é este da CMTV? Ainda é um bebê, mas como é que está a correr até agora, e como é que definirias este projeto do jornal líder de audiências agora a ser uma televisão? É absolutamente inédito em Portugal. Vamos lá ver. Eu, quando digo inédito, é porque houve um projeto antes... O Diário Económico tem também a Económico TV. Portanto, eu, quando digo inédito, é esta ideia de que estamos a falar do maior jornal português, que tem um espírito muito próprio e um espírito que atrapalha a vida de muita gente, não é? Mas se calhar é por isso que atrapalha, mas atrapalha com sentido, com responsabilidade. Não é atrapalhar, não é fazer perseguições às pessoas, nada disso. É um jornal que vai sempre à procura de um ângulo diferente e vai sempre à procura de respostas. E é um projeto verdadeiramente incrível porque mexe com uma das maiores empresas de comunicação deste país, que é a Cofina, e que tem o maior jornal, mas também tem grandes marcas como o Record, o Jornal de Negócios, a revista Flash, a TV Guia. tudo isso junto numa grelha. Todos a trabalhar numa sinergia que é de facto muito interessante, porque tens numa grelha, tens economia, tens desporto e tens um jornal popular, no sentido em que toca na vida das pessoas. Diz-me, qual é o café que não tem o Correio da Manhã? Não, exatamente. Dizer, faz não, parte sim. da vida das pessoas, não é? Tu vais a uma pastelaria, pedes o café da manhã, e qual é o café que não tem o jornal Correio da Manhã? Ora, portanto, as pessoas estão muito identificadas no dia-a-dia com o Correio da Manhã. E trazer o espírito desse jornal para uma televisão, como tu dizes, ainda um bebê, é um grande desafio. Porque se os números provam que há 120 mil portugueses que compram o jornal todos os dias, que há mais de 1 milhão de portugueses que lê o jornal Correio da Manhã todos os dias, quem esteve na base, na génese desta estação, pensou, então e será que essas pessoas também veem a CMTV, neste caso, a televisão do Correio da Manhã, que traz esse espírito, com programas também de crime e de segurança, com programas de saúde, com programas também de debate político, com muita irreverência. As audiências têm provado que sim, numa primeira fase estamos a ser vistos por uma média de, que muitas vezes toca as 10 mil pessoas, em alturas de maior consumo, e isso, como tu dizes, a televisão é um bebê, só tem um mês, e o que abre perspectivas muito risonhas para o futuro. E porquê esta aposta apenas no Mel, de momento? Não, a aposta não é só a aposta do Correio da Manhã no Mel, é a aposta da PT, que quer, neste caso, a Mel, que quer que a CMTV seja um canal exclusivo. Sim. E nesta guerra concorrencial que há entre várias operadoras, tu também vês na Zone também alguns canais exclusivos, não é? E portanto, porque a Zone entende que aquilo é uma mais-valia, e a Mel acredita nesta altura, até porque é um canal exclusivo nos próximos anos, acredita que a CMTV é claramente uma mais-valia, que vai trazer mais pessoas, mais subscritores, a deixar as outras operadoras e entrarem na Mel só para terem a CMTV. E claro, nós ficamos lisonjeados com esse convite. E também interessa ao Correio da Manhã estar ligado à maior operadora do país de telecomunicação, que é a PT, não é? E existiu um grande investimento na CMTV, nomeadamente com os pivôs e com toda a estrutura do canal. Existe quase a obrigação de não falhar. Mas isso é como tudo na vida. Não é só na nossa profissão, eu acho que também no dia-a-dia, na nossa vida, nós também não queremos falhar, ninguém gosta de falhar, não é? Nós envolvemos num projeto que é para vencer. Para mim, a solução mais fácil teria sido continuar na TV. Estava lá há 4 anos, era pivô da TV24, portanto, mas o meu currículo, eu já levo 12 anos de comunicação, e o meu currículo é feito de projetos. Estive na génese do Rádio Clube Português, em 2009 foi quando saí do Rádio Clube Português, foi em 2007, portanto eu entrei na Média Capital em 2006, e em 2007, em janeiro, também aconteceu uma coisa muito interessante, que foi transformar uma rádio, que era uma rádio espécie de nostalgia, numa rádio de palavra. Mas uma rádio de palavra constante, de manhã à noite. E eu estava lá, nessa altura, e tive um programa de fim de semana que era, de facto, eu acho que o projeto mais incrível no qual já participei. Porque eu sou um homem da rádio, apesar de estar na televisão já há alguns anos, eu sou um homem da rádio. E, portanto, estive na génese do RCP enquanto rádio de palavra. Depois saí, fui para a TV24, lá está. No primeiro dia da TV24, eu estava em Queluz. Foi o meu primeiro dia de trabalho na TV. Porque para mim não há nada mais fascinante do que estás num projeto na sua fundação. E daí, a TV24 também foi a última a aparecer na altura, contra a SIC Notícias e contra a RTP Informação. Agora, imagina o desafio que eu tenho em chegar à CMTV, que em 3 anos define como objetivo, se não ser líder, pelo menos estar muito próximo da SIC Notícias, da RTP Informação e da TV24. Eu adoro desafios, eu sou um homem de desafios. A solução mais fácil é continuar no sítio onde estás. Além de pivô, assumes também responsabilidades diferentes na CMTV, como o editor dos jornais do canal. Isso tira-te o sono? Ah, claro que tira. Então não tira o sono. É uma pressão maior. Imagina, bom, isso também foi fundamental, não é? Porque já levo 12 anos a trabalhar em comunicação, e claro, quando o diretor do Correio da Manhã me convida para ir para a CMTV com funções de coordenação de informação, também é bom, porque, olha lá, eu na TV já fazia isso, mas de uma forma encapotada. não era uma forma assumida, mas muitas vezes chegava-me à frente. E aqui não. E aqui a responsabilidade é assumida desde o primeiro minuto. Se me tira ou se não tira, eu sou o pivô do Jornal da Meia-Noite. Agora, imagina o que é ter uma concorrência de três canais. Então não tira o sono, porque tu és o último a chegar a este campeonato e tens que construir um jornal para fazer moça naquele slot, naquele segmento, naquele horário, e tens três jornais já instituídos, da SIC Notícias, da RTP Informação e da TV24. TV24, a 25ª hora, onde eu colaborei, fazia muitos fins de semana, portanto, há coisas que estão lá a acontecer nas quais eu fui um participante ativo. Agora imagina que és chegado à CMTV e de repente tens que fazer qualquer coisa diferente que os outros não têm. Não estás a falar só de um canal, não estás a falar de dois canais, estás a falar de três canais. Portanto, o que é que tu podes fazer diferente na posição 8 do Mel que leva as pessoas a darem-te uma oportunidade? Então não tira o sono? Claro, tira o sono todos os dias. E como é que se procura essa diferença? Com linguagem televisiva diferente, não é? Com uma maneira de tratar diferente a mesma notícia, encontrando um outro ângulo. Mas o Correio da Manhã já faz isso no jornal. E é isso que nós estamos a trabalhar, é levar esse espírito do Correio da Manhã para a televisão. E quem gosta do jornal, quem gosta de ler o jornal todos os dias, de ver a notícia tratada daquela maneira, seja a notícias de Portugal, economia, sociedade, internacional, notícias também de cultura, encontra isso na televisão. E depois uma coisa que é incrível é que, e isso já na TV isso acontecia, e tem que se dizer a verdade tal como ela é. O Correio da Manhã marca a agenda da Sociedade das Televisões Generalistas. Marca, isto é, muitas vezes chegas à redação de manhã e isso acontecia, o teu editor mostrava do Correio da Manhã e dizia, vai fazer reportagem disto. E o Correio da Manhã foi a primeira televisão a lá chegar. Porque se o Correio da Manhã tem essa história na manhã, é porque na tarde anterior teve essa rapidez de chegar ao local, certo? E portanto o Correio da Manhã esteve lá, teve a oportunidade de fazer a história para o jornal, e agora o jornalista que vai fazer a história para o jornal também faz a reportagem para a televisão. E portanto, muitas vezes à meia-noite eu sou o primeiro a contar uma história que, se as pessoas tiverem atenção, só à uma da tarde é que vão ver nos outros canais. Então isto não é entusiasmante. Há essa expectativa de a curto prazo, a muito curto prazo, tornar também a CMTV uma referência nacional a par do jornal que já tem? Eu acho que de certa maneira, apesar de ser um pouco precoce no sentido em que nós acabámos de começar. Começámos no dia 17 de março. O Correio da Manhã, o jornal, fez anos no dia 19. E levamos um mês de emissões, e portanto, quer dizer... Mas eu acho que já há, de facto, momentos que já marcam. Tens, no painel comentadores, tens Pedro Santana Lopes. Foi presidente do PST, foi primeiro-ministro deste país, e portanto é uma opinião sábia e que marca a agenda. Tens dois opinion makers absolutamente incríveis, que acho que são o futuro do comentário político. Já são o presente, mas vão ser o futuro. João Pereira Coutinho, à direita, e Joana Amaral Dias, à esquerda. Um painel absolutamente incrível. Tens, no programa Rua Segura, tens o Rui Pereira, que já foi ministro da Administração Interna de governos socialistas. E, portanto, tens o Francisco Moita Flores. Tens muita gente que fazia comentário nas outras estações e que deixou para vir para a CMTV. João Querido Manha, do Record, Otávio Machado, que estavam na TVI e vieram para a CMTV. Portanto, isso é uma prova muito forte que a equipa é uma equipa para ganhar, mas é uma equipa que vá lá, usando uma linguagem futebolística, o árbitro apitou para o início do jogo. E não são 90 minutos mais prolongamento, não são 120, não. Os penaltis ainda demoram muitos anos a chegar e nós vamos trabalhar nesse dia. Nós sabemos que é uma maratona porque as pessoas ainda estão a descobrir, e depois é isto, as pessoas descobrem e depois têm que gostar, não é? E depois também temos que pensar nas pessoas que passam por lá. Podem não gostar, mas que daqui a um ou dois dias ou uma semana voltam a passar por lá, e será que nessa altura já gostam? E se já gostam, já ficam. Não podemos desistir. Desistir não é para os fracos. As pessoas conhecem apenas o lado que é transmitido na televisão, já transmitido quase há um mês, como disseste, mas não conhecem o lado da construção de um novo canal e de um novo projeto. Quais foram as maiores dificuldades para montar a CMTV até ao dia da sua inauguração? Eu não vou responder dessa maneira, não falo em dificuldades, falo em desafios. Desafios foi, por exemplo, dotar todas as delegações do Correio da Manhã, que é o projeto que tem mais delegações e mais correspondentes em todo o país, foi, obviamente, dotar de meios técnicos, não é? Porque eram jornalistas que só faziam as histórias para o jornal e agora, de repente, vêem uma câmara e têm a indicação de que qualquer coisa que aconteça na hora, eles têm que gravar e têm que enviar as imagens para Lisboa para nós transmitirmos. Acho que esse é que foi o grande desafio. É o grande desafio porque nós estamos a falar de uma ou duas câmaras, estamos a falar de imensas câmaras de norte a sul do país, não é? Se pensares que não há só correspondentes nas capitais de distrito, há também em zonas onde há grandes aglomerados de gente, e isso é que foi um grande desafio. Outro desafio também foi, lá está, fazer com que essas pessoas que estão habituados a escrever para um jornal, também escrevam para televisão. E a linguagem é diferente. E isso é um projeto, é um processo que ainda está em contínua aprendizagem. É o grande desafio. Falaste aí na questão do jornalista que escreve para jornal, também escreve para televisão. O jornalista de futuro está condenado, entre aspas, a ser um faz-tudo do jornalismo? Rádio, sim, sim. Televisão, sim, sim. Escrever para jornal. Não tenho dúvidas. O chamado multitasking. Tem que se preparar para tudo. Não pode ser especializado apenas em um setor. Não. Olha, nós estávamos agora a falar dos correspondentes do Correio da Manhã que têm uma câmara. São eles que gravam e são eles que enviam as imagens. Não há nenhum repórter de imagem. Não há. É o próprio jornalista que faz. São obrigados quase à força a adaptarem-se aos novos tempos. Sim. O correspondente, nesta altura, tem um enorme desafio que é chegar primeiro à notícia, gravar, enviar as imagens para Lisboa, daí a prioridade depois serem transmitidas nos noticiários da CMTV, e depois, claro, ainda vai ter que ter tempo de escrever a notícia para o jornal, do dia seguinte. E portanto, é ele que faz tudo, é ele que vai, filma, chega à redação, ingesta as imagens, envia para Lisboa, escreve para a televisão na hora, e depois, quando a notícia estiver já a ser transmitida pela estação, aí vai sobrar-lhe tempo para escrever para o jornal. E, eventualmente, se calhar esse jornalista que filmou, se calhar também teve que tirar a fotografia da notícia. Já pensaste nisso? Sim. É um absoluto multitasking. Absoluto. Que no projeto CMTV já acontece e que, inevitavelmente, vai chegar às outras redações. Uma pergunta que eu te faço em paralelo, agora fechando aqui um bocadinho a CMTV, mas já voltamos, é a questão, e falámos aqui da questão do multitasking dos jornalistas, é a questão de qualquer um de nós poder ser jornalista. As televisões têm recorrido cada vez mais a isso, para nós enviarmos as nossas imagens, para enviarmos as nossas fotografias. Nós que estamos aqui deste lado, também podemos sentir-nos como jornalistas? É. Essa é outra discussão do jornalismo e da comunicação, que é os jornalistas não estão apenas agora na redação, estão lá em casa. Estão na rua quando passam e veem um acidente ou veem qualquer coisa acontecer. E agora com o apogeu das redes sociais, qualquer um de nós é jornalista. Qualquer pessoa é jornalista. E claro, e as televisões e os projetos sabem disso. E criam e-mails e pedem às pessoas, sim, para colaborar. E é muito fácil, porque são colaborações gratuitas, já pensaste nisso? É muito fácil, muitas vezes. Há um clássico que é o mau tempo. Envio fotografias do mau tempo, da neve. Ah? E muitas vezes, quando isso acontece, e se o material realmente for bom, já pensaste que é uma saída que não se marca e que é uma reportagem a menos que se faz e com isso há uma poupança? Mas é uma saída ética para o jornalismo, essa utilização dos telefones. São os tempos, Ruben, são os tempos que vivemos. Temos que nos adaptar a esses tempos. Ao tempo do Facebook, do Instagram, temos que nos adaptar a isso. Há pouco tempo, o Diogo Morgado, um grande ator agora que está de facto em grande nos Estados Unidos, foi no Facebook que eu vi pela primeira vez a foto dele a comer um cachorro quente com a Oprah. Não foi em nenhum site, não foi? Portanto, foi a própria Oprah que definiu a notícia ao publicar a foto no Instagram, automaticamente apareceu no Facebook e, portanto, foi aí. Todos os sites e todas as televisões foram atrás dessa foto. As redes sociais, mais do que mudar a vida das pessoas, mudaram a vida do jornalismo? Claramente, claro. Há um foco errado aqui quando se diz que as redes sociais mudaram apenas e só a vida das pessoas. Mudaram mais do que isso e com mais impacto do que a própria vida das pessoas. Mudou tudo. Já consegues imaginar um mundo sem Facebook? Não. Não, não é impossível. Consegues imaginar o teu mundo, a tua vida, sem teres uma conta no Facebook? Não. Nem no Twitter. Como é que, Romano, como é que tu chegaste a mim? Como é que me convidaste para estar aqui contigo hoje? Através do Facebook, exatamente. Não é? Se não fosse o Facebook, achas que ias conseguir arranjar o meu número de telemóvel? Não. Repara como tu colocaste a pergunta e respondeste a ti mesmo. Lá está. Não é? Mudou completamente a visão do nosso tempo. Voltando à CMTV. E a CMTV estar quase a fazer um mês de existência no ar. Ainda entras na redação da CMTV, ainda sentes o entusiasmo das pessoas com este projeto, ou aqueles primeiros dias que são vividos certamente com grande emoção já passaram e as coisas já estão mais normalizadas? Ou ainda sentes o entusiasmo das pessoas a fervilhar? Não, sentes o entusiasmo porque o entusiasmo é permanente e é diário quando tu marcas a agenda. A CMTV foi a primeira, apesar de alguns colegas meus que acho que não tiveram um comportamento correto virem publicamente dizer o contrário. Mas a CMTV foi a primeira, naquela quinta-feira, às 3 da tarde, a avançar em alerta CM que Miguel Relvas ia sair do governo. A concorrência pegou nessa notícia e aí é que, se quiseres falar de ética, é porque eu acho que a ética deve estar acima de tudo. E se algum colega meu de um canal concorrente é o primeiro a avançar com a notícia, eu, se estiver a transmitir essa notícia, tenho que lhe dar o mérito e tenho que dizer que, de acordo com a televisão tal, isto aconteceu. O que aconteceu é que estamos muitas vezes numa guerra estúpida em que, claramente, a CMTV foi primeira às 3 da tarde daquela quinta-feira a avançar com a admissão de Miguel Relvas, e depois os assessores do governo perceberam que o Correio da Manhã estava a avançar com a notícia e um quarto de hora libertaram o comunicado, e depois, às 4 da tarde, todas as estações, quem não estivesse atento ou quem não tivesse visto a CMTV às 3 da tarde, acredito que muita gente, claro, nem todos têm e-mail, mas pensariam que tinha sido aquela estação às 4 da tarde a avançar com a admissão de Miguel Relvas com essa notícia. E, portanto, não houve a cortesia de dar o mérito à CMTV. Marcou a agenda. Fomos os primeiros a saber, depois da prisão de Carlos Cruz, que Jorge Rito e Manuel Abrantes, que tinham também já combinado, naquela manhã, entregarem-se livremente na prisão da Carregar, em Sintra. Fomos os primeiros. Aliás, fomos os primeiros. A prova disso é que nós soubemos a notícia à tarde, guardámos a notícia. Isto vai lá no mercado concorrencial, é assim que se faz. E na manhã em que isso aconteceu, nós fomos os primeiros a chegar lá e estávamos a fazer direto. Isto hoje vai acontecer. E depois, por volta da hora do almoço, quem não estiver atento, muitas vezes as pessoas não estão atentas, não porque não querem, mas porque não estão a ver televisão constantemente. Não é? E, portanto, picaram os jornais à uma da tarde e pensaram que RTP, a SIC, a TV, estavam lá e sabiam disso. Não, souberam porque viram os nossos diretos a partir das 7 da manhã lá. E nós dissemos, isto vai acontecer. Não é? E, portanto, claro, as pessoas não são obrigadas a saber os meandros do jornalismo e os meandros da comunicação, mas isto aconteceu. Quando tu falas no entusiasmo, o entusiasmo acontece, pode acontecer hoje ou pode acontecer amanhã, se nós tivermos uma notícia exclusiva. E quando tu falavas, quando há bocadinho na nossa conversa te falava no trabalho de fundo à meia-noite, que é eu, à meia-noite, acrescentar qualquer coisa que os outros não têm. E, portanto, isso é um entusiasmo permanente, é diário, é como é que eu posso, a mesma notícia que todos têm, como é que eu posso dar-lhe um tratamento diferente. E fechando o capítulo televisão, e falaste aí de audiências, em Portugal coloca-se as audiências à frente da qualidade do produto televisivo? As audiências ainda não percebi muito bem como é que isto funciona, porque a GFK, a KM são siglas, a Marktest, depois a RTP e a TV que não reconhecem as audiências da GFK, continuam a dar importância à Marktest, mas por sua vez é da GFK que emanam investimento publicitário, ainda não percebi muito bem. As audiências para mim são importantes, eu gosto no dia seguinte chegar à redação e ver as audiências e ver como é que me comportei no meu jornal, não é? Mas depois há um fenómeno muito interessante que as pessoas também não sabem, que é a Zone e a Mel, os outros operadores não sabem, têm um próprio sistema que medem as audiências, mas que publicamente não podem partilhar essas audiências porque só há uma entidade responsável, que é a KM, que trabalha as audiências da... Creio que não estar a dizer nenhuma asneira. Bem, não vou dizer KM, a instituição, vou dizer então GFK. É a instituição GFK que debita as audiências e é a partir daí que nós sabemos quem é que ganhou, quem é que perdeu, qual foi o programa mais visto, qual foi o jornal mais visto. Mas depois também, quer dizer, é uma loucura diária, porque depois tens duas estações, quer dizer, nesta altura a TV é a estação mais vista para a GFK, mas a própria TV é a primeira a dizer que não reconhece aquelas audiências. Estamos a viver tempos muito confusos. As audiências são importantes, mas não podem ser decisivas, não é? E a Zone e a Mel devem ter resultados completamente diferentes da GFK. Tem, certamente, tem, não é? Tem. A CMTV, é, para a Mel, tem audiências bastante superiores que tem a GFK, não é? E o que é que tu vais... Que importância que tu dás? A GFK, que tem, vá lá, 800 lares de norte a sul, com determinados estratos e classes etárias e tudo mais, e depois que trabalham aqueles dados e que dizem quem é que ganhou, quem é que perdeu, ou, por exemplo, uma operadora como a Mel, que sabe perfeitamente quem está a ver o quê, quando, onde... E, eventualmente, entram para as audiências as gravações automáticas, que é um novo fenómeno que agora há nas boxes. Ou seja, eu gravo a minha série, não vi a hora que passou, mas cheguei a casa às 3 da manhã, fui à minha gravação automática, vi a série, e isso também entra automaticamente para as audiências. Sim. Portanto, digamos que nas audiências de Portugal, ou pelo menos as entidades responsáveis têm que trabalhar isso melhor, têm que, se eu gravar um produto e se o vir nas 24 horas seguintes, isso tem que entrar na audiência. Estamos a viver então tempos de muita indefinição em relação aos próprios resultados das audiências. O bichinho da rádio existe mesmo? É eterno. É eterno. Eu estou na televisão desde 2009, portanto há 5 anos. Vou fazer 5 anos agora em fevereiro. Perdão, fevereiro. Já estamos em abril. Estou a fazer mal as contas. Não, já levo levo 4 anos, assim é que está correto. Levo 4 anos de televisão, porque lá está, o meu primeiro dia de televisão foi na fundação da TV24, em fevereiro de 2009. Estamos a conversar em abril de 2013, portanto, e agora com o novo projeto da CMTV, mas eu sou da rádio. O que é que a rádio tem de especial? A rádio é tudo, a rádio é o sonho de menino. A rádio é a paixão, é a arte da comunicação sublime. É a emoção com que eu falo na rádio aqui contigo, é um entusiasmo de estar aqui nestes estúdios contigo a conversar sobre comunicação, mas sobre rádio. É tudo, rádio é tudo. Rádio. Foram os tempos mais felizes da minha vida. A rádio é mágica, tem magia. Sim, porque a prova disso é que muitos ditaram a morte da rádio e... Ah, não, porque agora com os YouTubes e com as redes sociais toda a gente vai ver como é que é o locutor, se é alto, se é baixo, se é moreno, se é louro. Não, as redes sociais ainda vieram dar mais força. Um locutor de uma rádio agora está a fazer uma emissão essa que pode ser ouvida na internet online, publica um post no Facebook e tem 200 ou 300 comentários logo a seguir. Portanto, a rádio está viva. Assumiste o projeto do Rádio Clube Português e definiste-o como um projeto de voz e de palavra. Achas que um novo projeto assente na voz e na palavra era capaz de resultar no mercado das rádios? Não sei, porque não te sei responder. Não tenho a potência suficiente para pensar nisso dessa forma, porque o Rádio Clube foi um projeto que não correu bem. Acabou depois. Não sei se foi, ainda estou na dúvida, se foi mal dirigido ou se foi porque não havia público suficiente de ouvir tanta palavra sem contar um pouca música pelo meio, porque de facto há projetos em Espanha, como a Cadena Ser, por exemplo, que é uma rádio claramente informativa, com muita conversa, com muita entrevista, com muito programa de autor, que resulta. Mas em Espanha tens 80 milhões de pessoas. Basta, e aqui tens 10, não é? E desses 10, se calhar só 4 milhões, não sei, os últimos dados, mas se calhar só 4 milhões é que ouvem rádio todos os dias e portanto não te sei dizer. Agora, eu acho que em tempos de crise que deves dar uma palavra de ordem. A CMTV, nesse aspecto, na televisão, já volta à rádio, mas na televisão, nestes tempos de crise, nem dá para acreditar que é um projeto de televisão que dá emprego a 70 pessoas. Não dá para acreditar. Agora, se alguém nos estiver a ouvir e estiver a pensar em investir numa rádio palavra, acho que faz muito bem, porque eu acho que é em tempos de crise que nós devemos investir e também na comunicação, que nós estamos a viver tempos tão difíceis. Tu não achas que a rádio, isto é uma opinião também pessoal, se tornou num enorme MP3 com uma pessoa que fala de 15 em 15 minutos para falar 20, 25 segundos, não achas que se dá importância cada vez mais à música e cada vez menos à pessoa que está do outro lado? É que passou-se de um fenómeno de culto quase à personalidade do locutor e agora é o culto da personalidade. Sim, da música. Mas isso ainda acontece, porque há horários que são muito importantes na rádio, amanhã, o caminho para o trabalho e depois o regresso a casa ao final da tarde, e portanto há ainda nomes muito fortes. Tu consegues saber, ou se fores na rua, se perguntares quem são os locutores das manhãs da Comercial e da RFM. Sim. E da Renascença e da Antena 1, as pessoas sabem, não é? Porque são pessoas que, portanto, ainda há oculta personalidade. Agora, tu estás a falar de outros horários, mas isso é a rádio a adaptar-se. Se calhar foi por isso que o Rádio Clube, enquanto Rádio Palavra, não se deu bem, não faço ideia, porque é adaptar-se aos novos tempos, não é? As pessoas agora ouvem o que querem, não é? Vão ao YouTube e ouvem na hora e sacam as músicas e ouvem no seu MP3, portanto a rádio tem que se adaptar a isso, que é o que é que eu posso dar para que as pessoas, em vez de ouvirem a sua playlist de MP3, ouçam a emissão de rádio. Se calhar passatempos, se calhar bilhetes de cinema, que isso tu não tens no teu MP3, se calhar bilhetes para o teatro, se calhar viagens. E portanto é esse o grande desafio dos programadores de rádio, que é acrescentar, dar qualquer coisa que as pessoas não têm, porque o poder é tanto hoje em dia que tu ouves aquilo que queres naquele preciso instante, e tu vais deixar de ter esse poder e vais dar uma oportunidade à rádio, mas a rádio tem que acrescentar qualquer coisa. Esse é o grande desafio, não é? Falaste aí na morte da rádio. Editou-se muitas vezes a morte da rádio e também a morte dos jornais, com a internet, exatamente, com as publicações online, e vê, o Correio da Manhã vende 120 mil por dia, e a rádio teve que se reinventar. Se tivesses que definir qual a próxima reinvenção da rádio, qual o próximo projeto que a rádio aderia, o que é que tu apostavas? Mais música, mais palavra? O que é que poderá sair da rádio dentro de 5, 10 anos? Eu acho que claramente falta uma rádio palavra em Portugal que faça frente à TSF. Uma rádio claramente com muitos programas de autor, com grandes conversas, como por exemplo nós estamos aqui a conversar, não é? Uma grelha pensada dessa maneira, com muita opinião, muito comentário, muitos programas de autor, programas que fizessem a diferença. O Rádio Clube, não sei, ainda estou a tentar perceber porque é que correu mal, mas há muitos desafios na rádio. Há, por exemplo, um desafio tecnológico que ainda vai demorar. Ainda não percebi se é porque tecnologicamente não é possível ou se as pessoas não querem que aquilo resulte. Se aquilo resultar, é a revolução total. Tu já imaginaste, estás a conduzir o teu telemóvel e de repente na rádio, em vez de fazeres o zapping na rádio de 87.5 até 108, estares a fazer zapping na rádio ao navegar na internet? Tu, por exemplo, tens algum blog? Tens algum podcast? Sim. Tens? E tem uma morada, certo? Exatamente. Como é que tu ouves o teu podcast? Ouves na internet? Sim. Agora imagina-te a conduzires e em vez de sintonizares uma frequência FM, digitares, por exemplo, www.rubanpodcast.com e de repente fazes, carregas num botão na rádio e estás a ouvir o teu podcast enquanto ouves. Já pensaste nisso? Sim, isso era uma revolução. Uma revolução completa. Que nos Estados Unidos está a ser experimentada. E que poderá vir para Portugal. Achas que há esse espaço de manobra para implementar? Eu já pensei que talvez não venha, porque isso sim, isso pode ditar então um grave problema para as rádios FM. E sim, não é internet, é isso. O Marcos Pinto está a fazer um desvio na rádio agora pela televisão e de futuro pode voltar novamente à antena. Eu quero muito. Há esse desejo de regressar, não no futuro mais próximo, mas... Eu se trocar a televisão é pela rádio, sim, sem dúvida. Ah, eu quero muito voltar. Há essa vontade de terminar daqui a muitos anos a carreira a fazer rádio. Nunca tinha pensado dessa maneira, mas sim, agora que falas nisso, é isso que eu quero fazer. Não, eu quero voltar à rádio. Nesta altura, com as minhas funções na CMTV, eu não posso acumular com rádio. Não posso, de todo, não tenho tempo para isso, até porque tenho uma filha, tenho uma família, portanto não posso fazer isso. Mas sim. Mas dava tudo para voltar à rádio, e portanto acho que isso vai acabar por acontecer mais cedo ou mais tarde. E a CMTV, que futuro é que perspectivas para este canal? Se estivéssemos a falar daqui a um ano, no dia 13 de abril de 2014, onde é que tu gostarias de ter a CMTV? Gostava de ter a CMTV, mas isso sou eu, atenção, não sei o que é que a direção pensa, mas a CMTV, se daqui a um ano tivesse 1% de share, era uma vitória incrível. 1% de share, sim. Se estivéssemos a meio do nosso caminho daqui a um ano, já era absolutamente espetacular. E a própria CMTV vai ter, nesta altura vivemos num mercado saturado e falaste na questão de dar trabalho a 70 profissionais. A CMTV vai ter espaço, vai ter manobra para dar emprego, dar trabalho a novos valores e a jovens que são a iniciar na comunicação social? Ou vai, depois deste investimento inicial muito forte, vai fechar-se o mercado como está fechado nas outras redações, nos outros jornais, nas outras rádios? Não sei, porque isso parte da estratégia de cada empresa, não é? Isso tudo depende. A verdade é que a CMTV já deu emprego a 70 pessoas para começar. Se pode vir dar mais, não sei. Mas a verdade é que o que há a reter nesta altura é que em tempos de profunda crise no setor da comunicação, com tantos licenciados a sair das universidades e a não ter ideia da dificuldade que há. Porque eu quando comecei há 12 anos, isto já estava muito difícil, Roman. Muito complicado. Então imagina agora, a tua geração, não é? Muito mais complicado. Sim, eu sou mesmo, eu se calhar vou dizer aqui uma coisa que é absolutamente escandalosa para muita gente, mas eu sou a favor dos números clausos na licenciatura de comunicação social. E também, por exemplo, no curso de professores, não é? Com uma população cada vez mais envelhecida, com tão poucas crianças a estudar, porque é que as universidades continuam a debitar licenciados professores 5 mil, 10 mil todos os anos? É que é para o desemprego. E na comunicação é isso. Eu não sei se há muita gente a ver. Eu sei que provavelmente estou a dar um murro no estômago de muita gente. Mas acho que eu só estou a ajudar ao ser frontal. Se há ouvintes nossos agora que estão a ouvir a nossa conversa, que estão a pensar em estudar para a comunicação, pensem duas vezes. Pensem duas vezes. Porque depois, ok, muito bem, a licenciatura corre muito bem e grandes notas, mas depois não há espaço no mercado de trabalho. Não há. Não há, de facto, não há. Há uma precariedade enorme. Porquê? Porque há uma grave crise, não é? O investimento publicitário está em queda e é isso que paga os ordenados das pessoas. E, portanto, pensem muito bem. E a CMTV, pá, por si, só por isso prestou serviço público ao contratar 70 pessoas, não é? Quando a taxa de desemprego já vai nos 19%. Portanto, é incrível. É essa a grande marca da CMTV, uma almofada de ar fresco numa altura de grandes dificuldades para a comunicação social. Dirigido por grandes nomes, com muita experiência em televisão, mas que ao mesmo tempo dá a oportunidade. Há muita gente a começar na CMTV agora, atenção. Muita gente a começar. Não se pense que foram buscar pessoas à TV, à SIC e tudo mais. Não, não, não. Há muitas pessoas a começar. Essa é também versão de rampa de lançamento. Estamos quase a terminar a nossa conversa e a última pergunta que te faço é a seguinte. Quem é Marcos Pinto? É um apaixonado pela vida, pela mulher, pela filha, pela rádio. Um homem que vive intensamente o dia-a-dia, que adora o que faz, e que ainda tem muita, muita coisa para fazer e tantos projetos ainda para concretizar. Mas acima de tudo é um homem de sorriso fácil, amigo do seu amigo e que gostou muito de estar aqui à conversa contigo, Ruben. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, foi mais uma conversa de esquina aqui na Rádio Zero, www.radiozero.pt. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado por estarem aí desse lado, beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back. cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror's staring back at me.